Amém, irmãos? Amém. Deus é bom. Que bom estar aqui com você nessa noite. Nós estamos no terceiro culto aqui no Campus Centro, outros dois acontecendo nas nossas extensões. E é uma bênção estarmos juntos em família. O domingo, em igreja, família de Deus, é uma bênção. Você é feliz por ser a igreja de Jesus? Amém. Se você ainda não é membro da catedral, se você ainda não é batizado, nós temos a nossa integração, que acontece uma hora antes dos cultos, sempre uma hora antes de cada culto. Então, se você deseja passar por esse processo, chega um pouquinho mais cedo, agora à noite, às 18 horas, aqui na sala de reuniões, em frente, passou os banheiros, você tem ali uma sala e ali a nossa integração acontece. Se você não está numa célula ainda, é importante que você esteja vinculado a uma célula, sendo pastoreado por um grupo menor ou inserido num grupo pequeno. Acontece de segunda a sábado, em diversos horários, diversos locais. A gente pode te ajudar a encontrar também uma célula. Feche os teus olhos, nós vamos orar agora para receber a palavra. Senhor Jesus, oramos para que a tua palavra, ela seja semeada no nosso coração nessa noite, que o Senhor ministre sobre nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, fale conosco, Pai, e haja, ó Deus, em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é também conhecido como Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha, um movimento de conscientização, de prevenção ao suicídio e ao cuidado da saúde mental. E esse é um tema tão importante, tão necessário. Nos momentos que eu estiver aqui nesse púlpito, nesse mês, muito provavelmente eu vou trabalhar um pouco dessa temática. Mas é muito importante nós pararmos para pensar sobre isso. Nós vamos fazer um café em família também, no próximo domingo, vamos abordar esse tema e coisas que envolvem esse tema. Mas só para você ter uma noção, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é um dado muito alarmante, que vem já de algum tempo. Todos os anos você tem aí pelo menos 1 milhão de pessoas vítimas desse mal. O Brasil é o 8º país do mundo nesse ranking, nesse triste ranking. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte. E todos os anos, pelo menos em alguns momentos, nesse mês, nós aproveitamos para falar sobre isso. Porque eu entendo que não há assunto difícil demais que a igreja não possa abordar. E é triste quando você encontra com pessoas que têm ali um caso de pessoas próximas que vivenciaram essa tragédia. O quanto essa pessoa ou essa família em torno ou os relacionamentos em torno são abalados por isso. E esse movimento, ele nos lembra sobre a valorização da vida, sobre o quanto nós precisamos falar sobre nossas dores, irmãos, o quanto nós precisamos de um lugar seguro para expor, para nos expor, para falar daquilo que para nós é um desafio, que para nós é uma batalha muito grande, do quanto nós precisamos de esperança. Porque muitas vezes, irmãos, o que leva uma pessoa ao desespero não é apenas a intensidade da dor que ela enfrenta, mas é a ausência de esperança. É essa sensação de que não há saída. É essa sensação de que o desafio que ela enfrenta, ou para o desafio que ela enfrenta, não há solução, não há caminho, não há alternativa. Eu estou aqui hoje para dizer para você, querido, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Em Cristo nós temos esperança. Amém? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de que, sim, há uma saída. Sim, há uma resposta, há uma direção, há um caminho, há esperança. Você pode dizer isso comigo? Diga: há esperança. Eu quero convidar você a abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Antes de lermos, deixa eu contextualizar você um pouco dessa carta. Eu sempre gosto de fazer isso, para a gente entender um pouco o chão que nós estamos pisando. E a Bíblia é um ambiente tão rico. Nós precisamos entender que há algo, há uma intenção por trás. A primeira carta de Pedro, irmãos, é uma carta de esperança. É uma carta conhecida também como carta universal, carta geral. Juntamente com 2 Pedro, juntamente com as três cartas de João, juntamente com a carta de Tiago, juntamente com a carta de Judas. São cartas enviadas para cristãos que estavam dispersos. Para cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Por isso é uma carta de encorajamento, é uma carta de esperança. Esses cristãos, por conta da perseguição deflagrada, aqui nós estamos falando basicamente aí do ano 64, o imperador Nero começa a perseguir a igreja, a perseguir cristãos, ordena que Roma fosse incendiada, e o que, que ele faz? Um louco, ele bota fogo em Roma e culpa os cristãos por isso. Então uma perseguição muito forte, muito intensa, foi deflagrada contra a igreja, e nessa história os cristãos eles fogem, eles se dispersam. Então o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele decide enviar cartas para esses cristãos. Por isso que a carta é conhecida como uma carta geral, porque ela não é endereçada a uma igreja específica, ela é endereçada a cristãos que estão fugindo da perseguição, estão com medo, estão numa situação de desespero, acuados, estão vivendo num momento desesperador, estão sendo queimados, famílias inteiras sendo dizimadas. O apóstolo Pedro escreve para esses irmãos na fé, os encorajando. Você sabe, por exemplo, que no ano 70, Jerusalém é destruída, ela é queimada, o templo é destruído. Então, havia aqui um momento muito difícil para a igreja, que não foi o primeiro e não foi o último momento que a igreja enfrentou ou enfrentará perseguições e tribulações. E nesse contexto, Pedro então busca encorajar esses cristãos a permanecerem firmes na fé. Ele chega a escrever isso: permaneçam firmes, não desistam. E eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou expor a palavra a alguns versículos subsequentes aí desse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, olha o que Pedro diz, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entende como Pedro está encorajando esses irmãos? Ele está dizendo: olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão se sentindo sem pátria, porque afinal de contas eles não estavam na sua terra. Vocês estão se sentindo desesperançosos, estão desesperados, mas eu afirmo a vocês que Ele, Jesus, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro está dizendo, olha, não é uma ilusão. O solo que nós trilhamos não é um solo frágil. A esperança que nós cremos não se perdeu. Apesar de vocês terem perdido alguns parentes, algumas pessoas que vocês amam, a esperança não se perdeu. Porque essa esperança pelas quais, ou pela qual vocês vivem e pela qual vocês sustentam sua fé, é uma esperança viva, Pedro diz. Por que ela é viva, irmãos? Porque ela está fundamentada em Jesus. Pedro diz que essa esperança, ela é recebida por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, ela é concreta, ela é uma pedra viva, ela é um firme fundamento. A esperança em Jesus, ela é um firme fundamento, porque ela está sustentada na ressurreição, ou seja, naquele que venceu a morte. Ora, irmão, se essa esperança está num homem que venceu a morte, então essa esperança, ela é vencedora. Ela não pode ser vencida, ela não pode ser alterada. Não é a esperança que o mundo oferece. É uma esperança viva, concreta, e que nos alcança ainda hoje. Porque se ela está fundamentada naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou e que nós cremos que ele está vivo, você crê que Jesus está vivo? Então ele alcança a sua vida hoje. Essa mensagem alcança o seu coração hoje. Amém, meus irmãos? Por isso que eu costumo dizer, querido, que a Bíblia não é motivacional. A Bíblia não oferece uma mensagem motivacional. A Bíblia, ela é esperançosa, é diferente. Porque uma esperança, ela não é simplesmente fruto de uma mensagem que nos motiva. Ela pode também nos motivar, mas a motivação, ela está num terreno muito frágil. Quando é só motivação, você é motivado até o próximo desafio. Você é motivado até a próxima perda. Você é motivado até a próxima turbulência. Ela não tem um firme fundamento. A esperança em Jesus tem, porque ela não está pautada numa motivação produzida por um bom discurso. A esperança em Jesus, ela não está pautada num discurso bonito que eu faço, empolgante que eu faço. A esperança em Jesus, ela está pautada na sua ressurreição, num fato concreto que nós cremos, num fato sólido, firmado, fundamentado, em que a nossa fé está fundamentada há mais de 2000 anos. E por não ser uma mensagem motivacional, querida, a Bíblia não prevê o futuro. A Bíblia, ela nos apresenta o futuro de Deus para nós. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que vai te dar uma segurança no seu bem-estar. Não, a mensagem do Evangelho é uma mensagem segura porque está depositada em Jesus, porque está depositada no seu sacrifício, porque fala da sua ressurreição, da sua vitória, da sua força, do seu plano, e não de nós, ou sobre nós. Enquanto o mundo deseja nos motivar todos os dias, né? Quem é que nunca recebeu uma mensagem motivacional na segunda-feira? Quando você acorda, aí vem uma musiquinha, aí vem umas florzinhas, um girassol, sei lá mais o quê, aí ele vem, desaparece assim, brota do nada, aí vem aquelas frases prontas, pessoas rindo, para tentar te motivar. Aí você desliga aquela mensagem, aí tu olha para a tua casa, olha ao seu redor, um furacão, fala, ué, Para onde foi aquela mensagem bonitinha? Para onde foi aquelas pessoas sorrindo? Para onde foi aquele mundo que é apenas ilusão? Irmãos, nós estamos falando de homens e mulheres aqui que estavam sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Onde uma boa mensagem motivacional que tudo ia dar certo não dava para segurar a onda deles. Se eles recebessem ali, olha, vai ficar tudo bem, olha, vai dar certo, vocês são vitoriosos. Uma mensagem isolada, apenas para motivar o coração deles, eles iam olhar para aquilo e dizer assim, eu não quero esse negócio, para mim, esse negócio de Jesus já foi. Não, Pedro está dizendo para eles, olha, não, a esperança é viva, ela não morreu, ela ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo, e esse que está vivo está mantendo vocês de pé, permaneçam firmes, Pedro está dizendo. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, ela não nega os nossos dramas, a mensagem do Evangelho não está aí para negar as suas lutas, a mensagem do Evangelho não está aí para abafar os seus desafios, não, a mensagem do Evangelho está aí para dizer, eu estou com você na sua dor, eu estou com você na sua luta, eu vou contigo, eu vou te suportar, eu vou te manter de pé, eu sou o teu sustento no dia mau. Tem cruz, mas tem ressurreição, a mensagem do Evangelho diz. Aqui eu me lembro do filme Titanic. Quantos assistiram o Titanic? Parece que vai ter o Titanic 2 aí, eu não sei o que eles vão arrumar no Titanic 2. Não sei o que vai acontecer, se o rapaz vai voltar, o que que vai, enfim... Mas se lembra daquela cena em que o Titanic é uma história de ficção de um naufrágio real. E é uma cena do Titanic muito interessante, em que o navio já está afundando, ou quase afundando, as pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro, aí um grupo de violinistas, de músicos, decidem se reunir ali no convés, em algum lugar, e eles decidem tocar uma boa música. Lembra-se dessa cena? E o povo desesperado, correndo de um lado para o outro. Enquanto o navio afunda, eles estão tocando os seus instrumentos, enquanto todos à sua volta estão desesperados. Irmãos, eu comparo isso a algo que nos motiva, mas não é capaz de nos dar esperança. Entenda uma coisa. O que apenas te motiva, mas não te dá esperança firmada, é como uma boa música que soa enquanto a embarcação da sua vida naufraga. Enquanto o seu casamento é destruído, você está recitando palavras positivas, achando que isso por si só funciona. E nós chamamos ainda de declarações proféticas. Quando na verdade é repetir o desejo do nosso coração. Isso não tem nada de profético, querido. Não confunda uma coisa com a outra, por favor. Não confunda uma declaração do seu coração com uma declaração profética. Nós confundimos o que é Bíblia e nós confundimos o que é o nosso desejo. Então, eu gosto de comparar, muitas vezes, a nossa vida como essa situação aqui. Nós, como se estivéssemos ouvindo uma boa música, enquanto a nossa embarcação está naufragando, nosso casamento está sendo destruído, as nossas emoções estão sendo destruídas, o nosso coração dilacerado, e a gente continua buscando algo que aplaque a dor, que traga uma anestesia para a nossa alma simplesmente, ou que simplesmente nos motive. Mas essa não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, a esperança dos filhos de Deus, é uma esperança viva. Diga comigo, esperança viva. E o que que essa esperança, ela gera em nós? É isso que Pedro está tentando nos mostrar aqui, irmãos. É isso que Pedro está tentando mostrar para aqueles cristãos que estão vendo suas famílias se perderem, estão vendo o Império Romano persegui-los de uma maneira muito dura e muito forte. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada aí agora comigo. Amém? Me acompanhe. Ele continua no verso 4. Veja comigo, então ele diz lá no verso 3 que ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. E olha o que diz no verso 4: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Diga comigo: herança indestrutível. Essa é a esperança do Evangelho para o meu e para o seu coração. Essa é a palavra que Pedro libera para aqueles irmãos que estavam perdendo tudo, que haviam perdido tudo, que não tinham praticamente mais nada, que o seu chão foi retirado. E aí Pedro diz assim: olha, a esperança viva no Evangelho, ela está, ele nos regenerou para essa esperança, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus dos mortos, e é para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pedro está dizendo para aqueles homens e mulheres: nós temos uma herança indestrutível em Jesus. Geralmente, quando nós falamos de herança, nós falamos de alguém, geralmente, de alguém que já morreu e que deixou uma herança. Às vezes, até uma herança ruim. Às vezes, de uma maneira pejorativa, a gente diz assim: ó, recebi isso aqui como herança. Triste herança. Mas aqui não é de alguém que já morreu, aqui é de alguém que ainda estava vivo. Essa é a grande diferença. Irmãos, a nossa herança em Jesus não é de alguém que já se foi, a nossa herança em Jesus é de alguém que está vivo, é de alguém que vive. É interessante quando você traz alguns textos do Antigo Testamento sobre essa palavra herança. Você vai perceber que essa palavra herança, ela estava relacionada a Canaã, a terra prometida. Palavras que Deus dava ao povo. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 19, vai nos trazer um pouco isso. Era algo certo. Quando Deus falava dessa herança para o povo, Deus falava de algo certo, de algo que realmente iria acontecer, de algo seguro. E aí Pedro recupera essa expressão e está dizendo: olha, em Jesus, a nossa herança, ela é maior do que a herança dos nossos antecessores, porque a herança em Jesus é uma herança que não pode perecer. Ou seja, essa herança que não pode perecer significa uma herança que não pode ser assolada por nenhum exército invasor, inimigo. E ela é maior do que a herança anterior. Por quê, irmãos? Porque se você olha no Antigo Testamento, você vai perceber muitas vezes a terra de Canaã prometida sendo invadida por exércitos inimigos. E agora Pedro está dizendo que essa herança, ela não pode ser assolada, ela não pode ser destruída por nenhum exército invasor. Irmãos, essa herança que eu e você nós recebemos em Jesus, que é uma herança viva, que é uma esperança viva, nós possuímos uma paz, uma alegria, uma segurança, uma serenidade que nenhum exército invasor pode assolar nem destruir. A herança em Deus ninguém pode destruir, porque é uma herança que está garantida em Jesus. Você entende isso? Ela não pode ser roubada, ela não pode ser maculada, ela não pode ser corrompida. Pedro fala: ela não pode perecer e ela não pode se corromper, ela não pode se contaminar. Pedro está dizendo, essa herança em Jesus, que traz esperança, que atesta a esperança, ela não pode se contaminar, diferente de Canaã, da terra da Palestina. Se você ler a história, você vai perceber que o povo de Deus, por vários momentos, levantou altares a outros deuses. Ou seja, a terra, aquela terra, foi contaminada pela adoração a vários deuses pagãos. Pedro está dizendo, esta herança em Jesus, ela não pode ser contaminada. A herança que vem de Deus, meus irmãos, ela não pode ser corrompida. Ela não perde o seu valor. A terra de Canaã, suas belas flores, por exemplo, até mesmo as suas belas flores daquela terra murchavam. Aquilo que aquela terra produzia, ela também se estragava. Ou seja, de alguma forma ela perdia o seu valor. Do que Pedro está dizendo para aqueles irmãos, está dizendo o seguinte, olha, a herança que vocês recebem de Jesus, ela não perde o seu valor, ela não se deteriora, apesar das circunstâncias que vocês estão enfrentando. Irmãos, tudo o que recebemos desse mundo como herança tende a perder o seu valor, mas a herança em Cristo jamais se perderá. A herança que vem de Deus dura para sempre. Você entende como isso é poderoso? Então, meus irmãos, qual é a nossa herança? Porque se nós não estávamos lá no Antigo Testamento, se nós não recebemos aquela palavra da terra para possuir, qual é a nossa herança? Eu vou lá para o Salmo 119, verso 57. Diz assim, tu és a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor a quem eu prometi obedecer as tuas palavras. A nossa herança é o Senhor, o próprio Deus. Ele é o nosso maior motivo de esperança, Ele é a sua recompensa. Você entende o que é isso, querido? A herança que você recebe aqui nesse mundo, ela se deteriora. Mas o Senhor, a sua herança dura para sempre. Amém? Então o que Pedro está dizendo é, a sua herança é o Senhor. Ela não pode ser maculada, ela não pode ser corrompida, ela não perde o seu valor, porque ela é o próprio Deus, ela é a presença de Deus na sua vida, Ele é o seu motivo de esperança, Ele é a sua recompensa. Por isso é uma herança indestrutível. Por isso que o nosso coração, querido, ele precisa estar no Senhor. Quando o nosso coração está em qualquer outro lugar que não seja o Senhor, nós nos perdemos. Por isso, faça negócios com seu coração no Senhor. Por isso, case-se com seu coração no Senhor. Por isso, comece a namorar com seu coração no Senhor. Por isso, se relacione com as pessoas com seu coração no Senhor. Por isso, sirva a Jesus com seu coração no Senhor. Ele é a sua herança indestrutível, Ele é a sua recompensa. Quando o seu coração está em qualquer outro lugar que não seja o Senhor, você vai enfrentar desapontamentos, frustrações, você vai enfrentar situações em que sozinho você não dá conta. É uma esperança vazia, é uma esperança que não se sustenta, é algo que nos motiva, mas que não dura muito tempo. Mas quando a nossa esperança é o Senhor, irmãos, quando a nossa herança é o Senhor, nós já temos o que tanto buscamos, A nossa motivação está no lugar correto, porque o que nos motiva não é algo falso, o que nos motiva é verdadeiro. Nós estamos fundamentados numa rocha firme. Vem a chuva sobre a nossa casa, vem os ventos sobre a nossa vida, vem as tempestades sobre nós, e nós permanecemos firmes, porque a nossa vida está fundamentada naquele que é perfeito, naquele que não muda, naquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, querido, não viva para nada a não ser para o Senhor. Não busque outra coisa a não ser o Senhor. Não busque agradar outro, alguém que não seja o Senhor. Busque o Senhor como sua recompensa. Ele é uma herança indestrutível. Amém? Mas Pedro continua. Você está com a Bíblia aberta? Ou ligada, verso 5, olha o que ele fala no verso 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Que palavra, olha o que ele diz. Imagine aquelas pessoas sendo perseguidas, imagine aquelas pessoas sendo mortas, imagine aquelas pessoas perdendo tudo. Pedro diz para eles: olha, vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, a esperança viva em Jesus, que está fundamentada em Jesus, ela gera em nós a convicção, não apenas de uma herança indestrutível, mas de uma vida segura. Diga comigo: vida segura. A expressão protegido aqui está no passivo. Ou seja, é uma clara afirmação de uma ação externa atuando na vida das pessoas. Não é uma ação ativa. Pedro está dizendo que aqueles que têm esperança viva, fundamentada em Jesus, são protegidos, são guardados. E o termo usado aqui é um termo militar. Então, ele está dizendo, são guardados de uma invasão inimiga. Diga: uau. Vamos lá, você pode fazer melhor do que isso. Vamos lá, uau. Eu fico impressionado com a palavra. Porque enquanto os crentes ficam com medo do diabo, Jesus diz: olha, vocês estão guardados pelo meu poder. Enquanto o crente fica fazendo mandinga gospel aí, para que o diabo não tenha acesso à sua vida, Jesus diz: vocês são protegidos pelo poder de Deus, vocês são guardados pelo poder de Deus. Querido, por favor, creia na palavra, creia mais na palavra do que nas circunstâncias que você enfrenta, creia mais na palavra do que nas situações que você enfrenta. E entenda que uma vida segura não é uma vida isenta de batalhas, não. Não confunda segurança com uma vida isenta de dificuldades. Uma vida guardada, protegida, não quer dizer uma vida isenta de batalhas. Quer dizer que por mais que você enfrente lutas, elas não vão destruir você. Por quê? Porque você é forte? Não, porque você está protegido. É uma ação externa que te protege. Amém? E te protege do quê? Te protege da luta contra a carne, por exemplo. Te protege de você mesmo. Você pode contar com a ajuda de Deus quando vacilar. Você pode contar com a ajuda de Deus quando cair. Você pode contar com a ajuda de Deus quando se sentir fraco. Irmãos, Deus nos protege de diversas formas. Ele nos dá palavras, Ele levanta pessoas. Quantas pessoas, querido, Deus já colocou no seu caminho, diante de você, que foi como uma resposta de Deus que você precisava? Uma oração, um abraço, uma palavra liberada. É Deus protegendo você de você mesmo. Deus nos protege na luta contra o diabo. Porque na luta contra as trevas, nós podemos contar com a autoridade dos céus e a defesa de Deus. O maligno não nos toca. Essa é uma certeza que precisa ser nutrida no nosso coração. A mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre Jesus, não é uma mensagem sobre as trevas. Irmãos, a batalha espiritual que nós gostamos tanto de falar, ela é uma batalha, não é do jeito que a gente pensa. Porque essa batalha já tem um ganhador. Então não é uma história de dois exércitos se enfrentando. Não, é a batalha sobre um vencedor. E aquele que já venceu, ele deu autoridade para que a sua igreja também vença. Deus nos guarda nas nossas lutas, nos nossos desafios, nos nossos enfrentamentos diários. Nós vencemos nossas batalhas, entenda isso, não quando elas terminam, mas quando Deus entra. Ou seja, a circunstância não precisa terminar para que você celebre a vitória em Jesus. Não. É quando Deus entra. É quando Deus entrega para você uma palavra, é quando Deus entrega para você um direcionamento, mesmo sem a circunstância ter terminado ainda. É uma vida segura, uma vida guardada. Olha o que diz lá o Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 91, esse Salmo 91, numa versão ultra, mega atualizada, que é a versão A Mensagem, que eu gosto bastante. Ele diz assim: Deus, tu és o meu refúgio, eu confio em ti, e olha a expressão, e eu estou seguro. Quer dizer que não enfrentaremos batalhas? Não. Quer dizer que na batalha eu estou seguro. Por quê? Porque aquele que tem controle sobre todas as coisas, querido, guarda pelo seu poder a minha vida. Eu estou seguro. Então entenda de uma vez por todas, essa esperança, ela não está fundamentada na sua força, porque nós somos fracos, nós somos frágeis, vasos de barro. O poder não está no vaso, querido. O poder está naquilo que o vaso carrega, mas o vaso é frágil. O vaso é frágil. Então, o poder, a força, ela não está em nós, mas está naquilo que nos guarda, nos protege. A nossa segurança, a nossa esperança segura, que não muda e não falha, é o Senhor. A nossa esperança não está no resultado de uma eleição, a nossa esperança não está nos caminhos de uma nação, a nossa esperança não está em decretos humanos, a nossa esperança está segura no Senhor. Ele é a força para o abatido. Ele é a provisão no dia em que há uma sensação de falta no nosso coração. Ele é o caminho quando nós achamos que não há caminho. Ele é a solução para uma situação que aparentemente não há solução. Ele é a nossa segurança. Amém? Então diga comigo mais uma vez: vida segura. Você crê que a sua vida está segura? A sua vida está segura. Mas Pedro continua essa lista. Ele fala de uma herança que não pode ser destruída, não pode ser corrompida, não perde seu valor, não pode ser maculada. Ele fala de uma vida segura ou de uma segurança em que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Mas ele continua. Essa lista não termina. Essa esperança viva, ela também está pautada lá no verso 6 e 7. Continue comigo a leitura. Está comigo? Amém? Ele diz assim: nisso vocês exultam. Exultam. Ainda que agora, olha só o que é uma mensagem de esperança e não simplesmente motivacional, que não esconde os problemas, que não esconde a realidade. Ele diz assim: ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está dizendo o seguinte: vai ficar estreito para vocês. Está difícil? Vai piorar. Ah, irmão, se a gente recebe uma palavra dessa, a gente bate na madeira. Ih, pastor, sai para lá. Ih, pastor, não fala que atrai. Ah, irmãos, a gente às vezes é muito supersticioso, né? Aí, verso 7. Assim acontece, para que fique comprovado. Assim acontece, dessa forma, dessa maneira, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Diga comigo: alegria inexplicável. Sabe por que é inexplicável? Porque Pedro está dizendo, é uma alegria no meio de provações. Ele diz assim: nisso vocês exultam, regozijam, porque é uma alegria no meio de turbulências, de perseguição, de provação. Os cristãos, irmãos, eles não tinham pátria permanente e eles estavam dispersos, enfrentando sofrimentos, provações, perseguições, mas eles podiam alegrar-se na salvação. É uma alegria inexplicável. Pedro fala assim, olha a expressão que Pedro usa: vocês serão assolados por todo tipo de provação. Todo tipo de provação. A expressão que Pedro usa é por todo tipo. Por várias. Irmãos, essa expressão no grego significa um mosaico de cores. Significa algo multiforme, multicolorido. Imagine uma obra de arte. Imagine aquela obra de arte que você não entende nada, que parece que uma criança jogou um monte de tinta colorida no meio de um quadro, e aí os caras deram um nome, disseram assim: olha, tem ali uma obra de arte e tal, nós estamos leiloando por 3 milhões, mas se olha para aquilo ali, você não sabe o lado, você não sabe, você tem ali um montão de cor, tudo misturado, uma bagunça que aparentemente você não consegue entender. É isso que Pedro está dizendo. Imaginou isso, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Imaginou? Agora, lá em 1 Pedro capítulo 4, no verso 10, Pedro fala da multiforme graça. Sabe qual a expressão que Pedro usa? A mesma. A mesma expressão que Pedro se refere, falando de todo tipo de provações, é a mesma expressão que Pedro se refere, dizendo que a graça tem formas diferentes de se manifestar. Sabe o que Pedro está dizendo? Para cada provação que você enfrente, há uma medida de graça sustentando você. Uau! Você precisa dizer um uau agora bem forte. Para cada cor de provação, para cada provação cinzenta que você enfrente, para cada provação difícil que você enfrente, Pedro está dizendo, para todo tipo de provação, há uma medida de graça que você está sendo sustentado, para que você possa enfrentar cada prova, cada dor, cada desapontamento do seu coração, cada frustração, cada ansiedade. Nisso, nessa notícia, está a sua alegria, de que você jamais terá ou enfrentará algo que não haja um tipo de graça, que não haja uma manifestação da graça, sustentando, amparando, curando, fortalecendo, livrando você. Então, por isso, se alegrem, porque a graça de Deus se manifesta por todo tipo de provação que você enfrenta. A mesma coisa Pedro está dizendo para você e para mim hoje, a palavra está nos dizendo: cada tipo de provação que você enfrenta, cada tipo de dor que você enfrenta, cada tipo de desapontamento que você enfrenta, cada tipo de choro, de lágrima que você derrama, há uma manifestação da graça de Deus, da multiforme graça de Deus, te livrando, te curando, sarando o seu coração, apontando um caminho, sustentando você. Então Pedro diz: continuem firmes. Há esperança, não porque as provas vão terminar simplesmente, mas porque enquanto elas acontecem, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus está se manifestando na sua vida. E Pedro continua dizendo do valor das provações. Ele fala da fé que é refinada no fogo. Ele usa o exemplo do ouro, ou do ourives, que pega ali aquele material, o ouro, e ele coloca no fogo, e percebe que o ourives, ele vai colocar o ouro, o tempo necessário para que as impurezas sejam removidas, é um tempo necessário. Irmãos, esse processo não afeta o material, não afeta o ouro, porque na medida em que ele tem contato com o fogo, as impurezas saem e é revelado a pureza daquele material. Você entende? As suas provas, elas não vêm para te destruir, mas para revelar o que é de essência da sua fé na sua vida. As provas que nós enfrentamos, querido, elas não vêm para acabar com a nossa vida, mas para revelar, para que a glória de Deus, o que é de mais puro, seja revelado em nós e através de nós. Romanos 8:18, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, olha a expressão aí, a mesma, diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Mas você percebeu a expressão? Que vocês tenham grande alegria. Entende? A minha alegria não está na situação, mas está no processo todo. A minha alegria está no fato de eu saber e entender que eu não enfrento uma provação sozinho, que há uma medida de graça sendo manifestada na provação. Nisso vocês exultam. A minha alegria está não em viver sofrimentos, não. É natural que nós venhamos a nos entristecer diante de um sofrimento. O não natural é que isso não aconteça. É natural que você venha chorar diante de uma perda. É natural que você venha sentir dores no seu coração diante de uma notícia muito desafiadora que você viveu. Mas onde está a alegria nisso tudo? É saber que Deus está no controle. É saber que para uma perda há uma medida de graça consoladora. Dizer que para uma notícia de enfermidade há uma medida de graça sustentadora, restauradora, curadora, milagrosa. Entender que a nossa vida, a nossa esperança, ela não está pautada num acontecimento, numa circunstância. A nossa esperança está pautada naquele que venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Ele é o fundamento da nossa história e da nossa vida. Amém? Por isso é uma alegria inexplicável. Porque naturalmente, não é isso o esperado. E por fim, verso 8 e 9, vamos continuar a leitura, 1 Pedro 1, 8 e 9, está com a Bíblia aberta? Diga amém. Oh, não pode mentir não, hein? 8 e 9, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Diga comigo, por favor, herança indestrutível, vida segura, alegria inexplicável, e fé vitoriosa. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé. O alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui Pedro faz um contraste com ele mesmo. Ele diz assim, mesmo não o tendo visto, o que ele está querendo dizer? Que ele andou com Jesus. Ele sentiu a respiração de Jesus de perto, ele abraçou Jesus, mas aqueles a quem ele escreve não tiveram essa oportunidade, não haviam andado, não haviam visto Jesus, mas olha o que ele diz, mesmo assim vocês o amam, mesmo não tendo conhecido Jesus na carne, eles o amavam. Mesmo que eles não tivessem visto com olhos físicos, eles criam nele, com os olhos da fé. Irmãos, essa é uma fé vitoriosa. Essa é uma fé vitoriosa. Mesmo eles não vendo, eles creram em Jesus. Mesmo eles não andando com Jesus em carne, mesmo eles não estando lá com Jesus, eles continuavam crendo, apesar das perseguições, eles se mantinham firmes, e Pedro está dizendo, olha, vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, porque a nossa esperança, ela está pautada nisso, nele, nessa mensagem. Irmãos, da mesma forma, somos nós. Nós não andamos com Jesus nas ruas empoeiradas da Palestina, nós não sentimos o seu cheiro, nós não tocamos em suas vestes, mas nós cremos que Ele é fiel e poderoso, que está vivo e que reina sobre todas as coisas e que virá completar a obra que começou. Sabe o que é uma fé vitoriosa, querido? É aquela que mesmo sem ver, continua crendo. Mesmo recebendo todos os nãos possíveis, continua firme, continua firmado na rocha, mesmo não vendo, não ouvindo, crê que Ele é fiel para terminar o que começou. Uma fé vitoriosa é aquela que não precisa de comprovações, porque a sua única garantia é o Senhor. Que eu não gosto muito de algumas expressões que a gente inventa. Deus falou, faça a prova com Ele. Faça a prova para ver se Deus, se é isso mesmo. Faça a prova com Deus. Como se eu precisasse de uma garantia. Como se eu precisasse de um documento assinado. Como se eu precisasse de algo que garantisse que o que Deus falou vai se cumprir mesmo. Querido, o dia que nós precisarmos de garantias, nós já perdemos a nossa fé. O dia que você precisa de uma comprovação, o dia que você precisa de uma prova de Deus, que Ele falou alguma coisa, ou que Ele cumprirá o que Ele disse na Sua palavra, nós já perdemos a nossa fé. A fé vitoriosa é aquela que crê sem garantias, porque a sua única garantia é o que Ele já disse. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Não é o que vai acontecer, é o que Ele já liberou, é o que Ele já disse, é o que já está escrito. A nossa única garantia é o plano dEle. A nossa única garantia é o que Ele já falou. Então, querido, por favor, cuidado com certos movimentos por aí. Movimentos são perigosos, porque eles vêm e eles vão. Cuidado com algumas coisas que, sabe, que entregam para você, que dizem que tem cara de evangelho, que tem jeito de evangelho, que tem mensagem de evangelho, mas que não tem nada de evangelho. Tem um bonito pacote, mas quando você abre, uau, não é nada daquilo. Não se manifeste. Você já recebeu um presente assim? Um pacotão enorme, o coração enche de expectativa quando se abre. Tinha cara de presente, tinha jeito de presente, tinha embalagem de presente, mas quando você olha, não tem nada de evangelho. A fé vitoriosa é uma fé que não procura garantias, porque a sua garantia já morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. O contrato já foi assinado, querido. Tetelestai, já foi confirmado, já foi comprado, já está garantido. Você não precisa mais de garantias dos céus. Ele não tem a obrigação de nos dar garantia alguma. Ele é suficiente. Ele é a presença que precisamos. Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa garantia. Amém? Por isso ele é uma esperança viva. Por isso, isso perdura por mais de 2000 anos. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39, estou terminando, a banda pode subir, por favor. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diga amém, por favor. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Entenda aqui retroceder como alguém que abre mão, alguém que troca de caminho, alguém que abre mão da verdade do evangelho, da salvação, por outro tipo de caminho, por outro tipo de trajeto, por outro tipo de verdade. O autor de Hebreus está dizendo: nós não somos desses que retrocedem e são destruídos, enganados, ludibriados. Não, nós somos daqueles que creem, que permanecem firmes na sua fé e por isso são salvos. Isso é a fé vitoriosa, querido. Entenda, a fé vitoriosa não é aquela que ganha sempre. É aquela que, mesmo perdendo, continua fiel ao seu Senhor. Fé vitoriosa não tem a ver com subir num pódio. Tem a ver com chegar. Tem a ver com cruzar a linha de chegada. Fé vitoriosa é aquela que se mantém firme até o fim, até a sua volta, até a sua chegada, mesmo perdendo tudo, mesmo sendo afetado de uma maneira violenta, mesmo enfrentando desafios e lágrimas, como esses irmãos aqui estavam sendo afetados. A fé vitoriosa é aquela que permanece firme, mesmo diante de lutas e desafios que enfrenta. Por isso que o mesmo autor de Hebreus, no capítulo 6, no verso 19, ele diz: nós temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Essa esperança, que é viva, que está fundamentada em Jesus, é uma âncora da nossa alma. Ela mantém a nossa vida firme e segura. Amém? Então, querido, o que Jesus está querendo nos dizer aqui hoje? E apesar das lutas que você enfrenta, dos desafios que você vive, das situações que você lida todos os dias, ou tem lidado na sua vida, há uma esperança firme e segura, que te mantém de pé, que está firmada em Jesus, que é imutável, que mantém a sua vida firmada. Há uma esperança viva, que não morre jamais, que não pode ser destruída, que não pode ser maculada, que não pode ser contaminada, que não pode ser alterada, que não pode ser roubada, que não pode ser perdida. Porque algo que está na tua mão você perde, sim ou não? Você perde, às vezes se encontra, mas você perde. Imagine alguma coisa que você tinha e que você gostava e que você um dia perdeu, nunca mais encontrou, porque você é falho. Quando a gente tenta segurar isso nas nossas mãos, na força do nosso braço, tenta equilibrar, sabe, a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que ser, a gente se perde no processo. Essa esperança, ela não pode ser perdida, porque ela não está na nossa mão, ela não é sobre as nossas vontades, ela não é sobre o que eu acho, as minhas opiniões, ela está fundamentada em Jesus, por isso ela é uma esperança viva. Então esse que te mantém de pé, é esse que te sustenta, é esse que te manterá firme até o fim, é esse que completará a obra, é esse que estenderá a sua mão, é esse que te manterá seguro, é esse que vai proporcionar uma alegria inexplicável nas provações, é esse mesmo que vai sustentar a sua fé, mesmo no meio de muitas dificuldades. Essa mensagem não é vã. E aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, eles estavam pautados com a sua vida nessa mensagem. Nós vamos continuar firmes até aquele dia. Queridos, eu quero convidar você a se colocar em pé.